Vamos ler então, Mateus 11, 28 ao 30. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim, pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Deus, obrigado por esta noite, por esse momento de meditar na sua palavra. Fale conosco, nos confronte, mas nos console. Nos confronte, mas nos abrace. Nos confronte, mas nos perdoa. Nos confronte, nos leve ao arrependimento. Nos leve à mudança de vida, mas alimenta a nossa alma. Nos dê descanso. Deus, tira nosso fardo. Tira o jugo que carregamos. Nos coloque o seu. Para que possamos andar em amor, em santidade, andando segundo a tua palavra, amando a tua palavra e caminhando rumo ao céu, rumo a ti. Que o nosso foco seja o Senhor, que a nossa vida tenha um foco em ti, que o Senhor seja o centro deste culto, seja o centro das nossas vidas, seja o centro da nossa missão, seja o centro da nossa palavra, seja o centro do nosso louvor. Ó Deus, que tudo o que venhamos fazer seja para a sua glória. Tu és o Cristo, tu és o Deus Todo-Poderoso, Senhor, tu és o nosso Senhor. Em nome de Jesus, amém. Já parou para pensar que as pessoas estão cansadas da igreja? Já parou para pensar que as pessoas estão saindo da igreja cansadas das atividades, cansadas das mentiras, cansadas das pessoas, cansadas dos pastores, cansadas, sabe, de tudo, estão desapontadas, estressadas, elas não encontram amigos dentro da igreja, elas não encontram vontade, elas perderam a vontade de congregar, perderam a alegria de congregar, perderam a alegria de ir à igreja. Já parou para pensar que as pessoas estão literalmente cansadas da igreja? O que você mais encontra é pessoas cansadas de ir à igreja. Eu tenho amigos que vêm conversar comigo e eles estão cansados porque é pesado, porque é difícil, porque é o tempo todo, toda hora, né? E cheios de cobrança, né? E é interessante que a maioria das pessoas que saem da igreja, a minoria delas é por causa da teologia. A maioria das pessoas que saem da igreja não é por causa da teologia. Não é. É por causa das situações. É por causa dos desapontamentos. É por causa do cansaço. Elas estão cansadas. Vamos olhar para a igreja então. Vamos olhar para o seu discurso. Né? Não é por causa da teologia, mas vamos olhar para o seu discurso. 2 Timóteo, capítulo 4, verso 3. 2 Timóteo, verso 4, verso 3. 4, 3, né? Isso. Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, sentindo coceira nos ouvidos, segundo seus próprios desejos, juntarão mestres para si mesmos. Eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, voltando-se para os mitos. Este é o discurso da igreja. O discurso da igreja é as nossas vontades, os nossos desejos da igreja contemporânea. Segundo as nossas vontades, segundo os nossos desejos. O discurso da igreja é voltado para o homem. É como você vai conseguir ser rico. É como você vai conseguir ter uma família feliz. É como você vai ser bom profissionalmente. Como você vai resolver os seus problemas? É os 10 passos. É dê e Deus te devolverá. É tudo é possível para aquele que crê nele. Você é rei, você é sacerdote, você é profeta, você é uma boa pessoa, você é isso, você é aquilo, te coloca no trono, te coloca no centro, né? O discurso da igreja é voltado para o homem. Em contrapartida, este homem que frequenta a igreja, ele é cansado. Em contrapartida, esse homem que frequenta a igreja, ele é desapontado. Em contrapartida, esse homem que vai para a igreja, ele não encontra força, amigos. E ele vive o tempo todo ouvindo mensagens que tentam colocar gás nele, motivação nele, coloca ele para frente. Mensagens motivacionais, mensagens que tentam colocar o homem para frente, fazer ele andar. E aí a sua relação com a igreja é uma relação de cobrança. É uma relação de que você tem que dar o dízimo. É uma relação de que você tem que trabalhar o tempo todo em prol da igreja. É uma relação de entretenimento. Temos que dar o dízimo, temos que trabalhar para fazer o homem feliz. Para fazer o homem se sentir alegre. Para fazer o homem se sentir entretido com a igreja. Então, nós colocamos homens e mulheres para poder trabalhar nessa máquina para fazer outros homens e mulheres consumirem desta máquina. Porque a missão da igreja atual é o entretenimento, é o show. É o show. A missão da igreja, o evangelismo da igreja é fazer show. O evangelismo da igreja é fazer show. O discipulado da igreja é ensinar pessoas a fazerem shows. E aí nós vivemos no círculo do entretenimento. Nós vivemos em tempos onde as pessoas estão cansadas, as pessoas estão desapontadas, onde as pessoas estão sofrendo com essa máquina chamada igreja. Aí chega uma hora que essas pessoas envolvidas nessa máquina, nesse círculo vicioso de produção e consumo, dizem assim: chega de tudo isso. Para. Estou cansado. Aí as pessoas saem da igreja confusas, cansadas, frustradas e vazias. Frustradas, cansadas e vazias. Confusas porque elas não conhecem a Deus. Cansadas porque elas trabalharam tanto e não veio o fruto do seu trabalho. Frustradas porque houve tantos desapontamentos, houve tantas tristezas. E eu fui, sabe, fruto disso. E eu causei isso também. E vi pessoas saindo da igreja vazias. Vazias. Pergunta então, o que elas encontraram lá? Eu pergunto então o que elas encontraram lá, o que elas estão procurando lá. O que elas encontraram dentro desses lugares. Onde as pessoas chamam de templo. Onde as pessoas tentam ressuscitar, sabe, aquilo que Deus destruiu. Onde as pessoas encontram, o que elas estão procurando, o que elas encontram, o que produzem lá. E eu estou falando disso, não tentando acusar eles, não apenas acusando eles, mas olhando para nós. Quando as pessoas chegarem aqui, o que elas vão encontrar aqui, o que iremos produzir aqui, qual é a resposta que vamos dar a essas pessoas? Qual é o alimento que vamos dar a essas pessoas? 1 Coríntios 1, verso 17. Pois diz assim: pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. 1 Coríntios 1, 17. Pois Cristo não me enviou para batizar, mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Cristo, sabedoria e poder de Deus. O que eu vejo os homens fazendo é batizando as pessoas. Com métodos. É MDA, é G12, é entretenimento. Batizar no sentido de estereotipar as pessoas, coloca um estereótipo, coloca uma cultura, agora você fala varão, agora você, você sabe de cor a confissão de Westminster, agora você ama Calvino, agora você ama Arminio, agora você ama John Wesley, agora você é alguém que ama a cultura gospel, agora você é alguém que vai na igreja de domingo, agora você é alguém que usa terno, agora você é alguém que é estereótipo, é externo, agora você se batizou e agora você toma um banho de cultura gospel, você ouve Thales, ou você ouve Josemar Bessa. Não tem diferença? Talvez o conteúdo seja mais são ou seja horrível, péssimo. Mas a questão toda é que seremos mais um desses, então, que coloca estereótipos nas pessoas? Seremos mais um desses, então, que coloca um discurso certo na boca das pessoas? Seremos mais um que coloca alguém dentro da sala de aula para poder catequizar as pessoas como aqueles irmãos católicos vieram para o Brasil catequizar os índios sem saber da cultura, sem saber de nada, simplesmente querendo fazer eles virarem homem branco? Ou que nem os nossos irmãos protestantes que foram também a outros tribos indígenas, não apenas pregaram o evangelho, mas colocaram um terno, uma gravata e alguma coisa? E Paulo fala assim, eu não vim para batizar ninguém. A igreja está cheia de métodos. A igreja está cheia de gurus, pessoas que seguem homens. Não basta falar de R.R. Soares, não basta falar de outros caras que estão aí na mídia, mas no meio protestante também está cheio de gurus, pessoas denominadas os senhores, os papas, porque o cara falou, a gente bate embaixo e assina e vai embora. É engraçado que Paulo pega e questiona. Paulo questiona não, né? Paulo ele elogia os berianos, porque Paulo, apóstolo Paulo, certamente o que ele falasse, todo mundo pegaria e seguiria embaixo. Mas os bereanos, não, peraí. Deixa eu ler aqui, porque a Bíblia está na minha mão. Vamos ver se esse cara está certo. E não estamos falando de um cara desconhecido. Está falando do apóstolo Paulo. Para eles era um cara desconhecido, mas estamos falando dele. De um cara que era cheio do poder de Deus. Sabe? Como que eles pregavam o Evangelho? Eu quero colocar alguns pontos para poder questionar a atualidade e questionar a gente. Do que se trata a mensagem? Os apóstolos, eles destacavam o seguinte, que chegou o grande momento, chegou um grande momento prometido de Deus. Eles lembravam e eles contavam um resumo da vida de Jesus, um resumo da morte, da vida dele, da ressurreição de Jesus. E eles diziam que tudo isso correspondia aos profetas, à mensagem dos profetas, aquilo que foi profetizado. Eles afirmavam que Cristo iria voltar. E eles faziam uma chamada ao arrependimento. E o que eu olho hoje para a igreja é que cada vez mais, sabe, eles não conseguem compreender o momento que estamos vivendo. Eles não procuram viver que momento estamos vivendo. E quando eles dão a resposta para essa pergunta, em que tempo estamos vivendo, eles dizem, estamos vivendo o ano de Daniel, o ano de não sei quem, mas totalmente desconectado com a realidade, totalmente desconectado com o mundo que vivemos. Eles não sabem dizer o tempo que vivemos. E a gente vê isso nas suas ações, nas suas atitudes, nos seus sonhos. Pessoas querendo construir reinos. Pessoas querendo construir templos. Pessoas querendo construir, sabe, prédios enormes. Eles não são peregrinos. Eles não vivem como peregrinos. Eles não vivem como peregrinos. E quando a gente pergunta quem é Jesus Cristo para eles, eles dizem, ele é um curandeiro. Ele é um mestre. Ele é um consumista de show. Porque se eles falam que Jesus aceita aquilo que eles chamam de adoração, Jesus é mais um consumista do show deles. Jesus é mais alguém que consome o show da igreja atual. Esse é o Cristo que eles tanto falam. E aí, eles não olham para a mensagem, eles não olham para aquilo que foi profetizado Por isso também que eles não conseguem analisar o tempo, eles não estudam a escritura como eles devem estudar. E aí eles olham para a palavra, eles olham para o papel de Abraão, o papel de Moisés, o papel de, dos profetas que pregaram, eles não consomem da palavra. Eles olham para homens como objetos, como simplesmente mais algum santo a adorar. Mas alguém a reverenciar. E o que devemos fazer? Qual é o chamado da igreja, então? Qual que é o seu apelo? O consumo. O consumo. Estamos vendendo produtos. Estamos vendendo produtos gospels. Estamos vendendo perfume santo. Estamos vendendo o suor ungido. Estamos vendendo a Bíblia com um monte de estudo que tem nada a ver com a Bíblia. E o mais importante dessa Bíblia toda é o autor que escreveu os comentários. É o cara que está estampado na capa. É o nome que eles estão levando. A igreja agora é um lugar de divórcio. É um lugar de desunião. É um lugar onde as pessoas brigam e racham. É um lugar onde as pessoas vão embora. É um lugar onde as pessoas saem cansadas. Elas não aguentam mais esse vômito todo. Eles não aguentam mais, como o nosso amigo Jeff fala, esse chocolate com um recheio de merda. Eles não aguentam mais. Estão indo embora. Eles estão indo embora. Cansados, frustrados. Eles estão perdidos. Sabe por quê? Porque eles não têm para onde olhar. Eles não têm uma cruz para olhar mais. Eles não têm uma cruz para olhar. Eles não têm um Cristo. Eles não têm sabedoria e poder. São vazios. E quando você é vazio de Cristo, sem palavra, você não tem fé, você não tem graça. É uma máquina que roda para destruição. Eu não estou dizendo que não há pessoa salva nesses lugares. Mas eu estou olhando para eles, mas olhando para nós. O que seremos? O que vamos ser? Qual que é o nosso futuro? Aonde estão os nossos alicerces? Aonde nós estamos plantados? O que fazer para não errar? Eu disse, acho que foi na semana passada, que se nos odiarem, nos odiem pelo motivo certo. Se forem embora, que vão porque não aguentaram a doutrina. Porque não amaram o Jesus verdadeiro, o Cristo autêntico. Eles estão tentando se batizar as pessoas. Eles estão tentando colocar estereótipos nelas. Eles estão tentando mudar por fora. Fazer cliente. Ludibriar para que gostem do produto. Estão ludibriando as pessoas para que gostem do produto. Porque não 100% das igrejas, mas a maioria delas é uma grande loja de um Deus falso. De um Deus falso. E as pessoas vão a esses lugares e não estão encontrando descanso. A pergunta é, encontrarão descanso aqui? Eles estão indo para esses lugares e continuam oprimidos pelo pecado, oprimidos pelo mundo e oprimidos pela igreja. Eles estão indo a esses lugares e eles não abandonam o jugo. Eles não abandonam o jugo. Se você ler lá novamente Mateus 11, 28, 30, agora não sei qual que é o verso ao certo, ele fala assim, aprendei de mim. E aprendei de mim. Tomai o meu jugo. Existe uma responsabilidade humana de quem ouve. E aprendei de mim. Existe uma responsabilidade enorme sobre quem prega. Porque o que eu estou ensinando a vocês? Qual é a mensagem? O que, que eu estou ensinando? Existe uma responsabilidade nova. João, quero que vocês abram lá, João, capítulo 20. Diz assim, João 20, 11. Diz assim, Maria, porém, ficou à entrada do sepulcro chorando. Enquanto chorava, curvou-se para olhar dentro do sepulcro. E viu dois anjos vestidos de branco, sentados onde estivera o corpo de Jesus. Um à cabeceira e o outro aos pés. Eles lhe perguntaram, mulher, por que você está chorando? Levaram embora o meu Senhor? Respondeu ela, e não sei onde o puseram. Nisso ela se voltou e viu Jesus ali em pé, mas não reconheceu. Disse ele, mulher, por que está chorando? Quem você está procurando? Pensando que fosse um jardineiro, ela disse, se o Senhor o levou embora, diga-me onde o colocou e eu o levarei. Jesus lhe disse, Maria. Então, voltando-se para ele, Maria exclamou em aramaico, Rabone, que significa mestre. Pergunta que eu quero colocar aqui, aonde colocaram o meu Senhor? Vamos a essas igrejas que parecem mais um túmulo vazio e perguntamos, aonde colocaram o meu Senhor? Aonde colocaram Cristo? O título da mensagem é somente Cristo. Será que elas encontrarão Cristo aqui? Colocaram Cristo. Muitas das vezes, em muitos cultos, eu perguntei, onde está Cristo? Aonde está Cristo? Uma vez, certa vez eu fui meio que elogiado, com uma certa ironia, porque eles falaram assim, toda vez que você prega sobre Cristo. Certamente no meu coração se alegrou, porque enfim, alguém entendeu o que é Cristo. Toda mensagem é Cristo. Toda palavra de Deus, a Bíblia inteira é uma esquina para Cristo. Aponta para Cristo. Tudo aponta para Cristo. A mensagem inteira, a Bíblia inteira, aponta para Cristo. Gênesis já apontava para Cristo. Você consegue ver Cristo em tudo. Vê quem está, não, quem não vê é quem está cego. Mas a pergunta é, onde está Cristo? Maria amava Cristo, Maria encontrou descanso. Maria, ela tinha 7 demônios que oprimia ela. Sabe, lá em Lucas 8, verso 2, você vê que Jesus expulsou 7 demônios de Maria. Ela era oprimida pelo diabo, ela era oprimida pelos demônios. Ela vivia numa vida de opressão. Opressão maligna. E Jesus entrou na vida dela. Jesus a encontrou. Jesus despertou a graça. Jesus a libertou. Jesus deu descanso. Jesus deu repouso. Jesus deu liberdade. E ela o amava. Ela o amava. Quando vier alguém congregar conosco, vai amar o quê? O estilo da nossa reunião? Vai amar o quê? A maneira como nós cantamos as músicas? Vai amar o quê? A maneira como alguém prega? Vai amar o quê? Mais um método, mais alguma coisa legal, mais alguma coisa interessante? Vai amar o quê? Que as pessoas encontrem Cristo no nosso meio. E que elas venham amar a Cristo. Que o meu nome morra e que o de Cristo permaneça em tudo. Que o meu nome morra e que o de Cristo permaneça em tudo. Que alguém, um perdido, vier aqui e que ele possa encontrar descanso, porque encontrou Cristo. Que o nosso nome morra e que o de Cristo permaneça em tudo. Que o de Cristo permaneça em tudo. A pergunta que essa mulher faz é, onde está o meu Senhor? Eu vim procurá-lo. Eu vim procurá-la. eu vim procurá-lo. Muitas vezes eu perguntei, onde está o meu Senhor? Onde está o meu Senhor? Jesus Cristo não é trecho de uma teologia. Jesus Cristo é uma pessoa. Jesus Cristo não é uma teologia sistemática. Jesus Cristo encarnou. É o Verbo que se tornou carne. Jesus Cristo não é uma sistemática que tomou a minha mente. Não, Jesus é uma pessoa que tomou meu coração. Eu não vou morrer pela verdade iletrada. Eu vou morrer pela verdade viva. Eu não estou lutando por alguém que escreveu alguns trechos. Eu estou lutando por alguém que morreu por mim. É algo real, é algo vivo, é algo que tomou meu coração, é algo que tomou minha mente, é algo que me faz, sabe, algo que me alegra, porque Ele é o pão da vida que desceu ao céu para alimentar aqueles que Ele escolheu. Não é um estereótipo que temos que colocar nas pessoas. É o Evangelho. É o Evangelho. Mas para pregar o Evangelho, não com palavras de sabedoria humana, para que a cruz de Cristo não seja esvaziada. Esvaziaram a cruz. Esvaziaram a cruz. E cada vez mais estão tirando a cruz da igreja. Ou colocam no peito como se fosse algo bonito. Mas a cruz é algo que lembra a morte. A cruz é algo que lembra aquele momento doloroso, mais doloroso da face da terra, onde Cristo sentiu a ira de Deus em sua totalidade. Sabe por que os cristãos de hoje em dia não andam em santidade? Porque eles não têm para quem olhar. Eles não têm do que lembrar, porque quando lemos 1 João, capítulo 3, João fala o seguinte: olha, vivam em santidade, lembram daquilo que ele fez na cruz, lembra daquilo que ele fez, por que ele fez, lembra do castigo que ele tomou para si, lembra de Cristo. Eles não têm o que lembrar, eles não têm para onde olhar, quando eles estão acuados, eles não têm para onde olhar, e aí nós vamos cantar, olho para o monte, eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Eu vejo Cristo. Sabe, Cristo não é uma palavra para fazer a gente se sentir bem. Não é uma palavra motivacional. Cristo é o profeta. João 6. Verso 54. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia, pois a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue permanece em mim e eu nele. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim que ele se alimenta de mim, viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu. Os antepassados de vocês comeram o maná e morreram, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Jesus é o profeta. Jesus confronta aquele que come de mim. Este viverá. Jesus, ele diz, olha, eu sou o caminho, a verdade e a vida. O contraponto é o seguinte: eu estou comendo a comida errada, eu estou vivendo o caminho errado. Jesus nos confronta. Jesus não nos deixa viver o mesmo caminho. Jesus nos alerta. Jesus aponta os nossos erros. Jesus aponta a nossa falha. Jesus nos confronta com a sua maneira de viver e com suas palavras. Eu sou o pão da vida. Pois a minha carne é verdadeira comida, e meu sangue é verdadeira bebida. E todo aquele, e todo o que come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim, e eu nele. E nos confronta. Eu sou o verdadeiro. Se existe o verdadeiro, existe o falso. Se existe o verdadeiro, existe o falso. Ele podia dizer, olha, todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue. Não, existe algo, ele especifica. Tudo aquele que come da minha carne é verdadeira comida. Existe comida falsa. Existe sangue falso. Existe o falso. E ele fala, olha, aquele que come de mim, ele confronta, ele é profeta. Cristo é profeta, nos confronta. Nos leva ao arrependimento. Mas ele também é o meio, ele é a ressurreição, ele é a força. Ele fala, todo aquele que come a minha carne e bebe do meu sangue, está falando de força, de substância, de algo que nos mantém, algo que nos alimenta. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim aquele que se alimenta de mim viverá por minha causa. Aquele que se alimenta de mim, aquele que come de mim, aquele que se mantém em mim, ele é o meio para que nós vivamos por ele. Ele é o meio para que nós vivamos em santidade. Ele é o meio para que nós venhamos ser salvos. Ele é o meio pela qual nós venhamos glorificar o Pai. Ele é o meio para qual nós devemos fazer evangelismo. Ele é o meio pela qual nós devemos cumprir com a nossa missão. Ele é o meio para qual nós devemos viver. Ele é o meio. Ele é o meio. Podemos conhecer a Confissão de Westminster, podemos conhecer a Bíblia toda como outros homens conhecem, podemos conhecer a teologia sistemática como outros milhares de homens conhecem, e não viver por Cristo. E não vivemos por Ele. Há um grande perigo iminente da gente idolatrar a verdade e não idolatrar Cristo. Há um perigo iminente em nossas vidas de idolatrar a verdade, mas não idolatrar a Cristo. Aliás, devemos idolatrar a Cristo. A verdade é consequência disso. A verdade é consequência disso. Devemos adorar e idolatrar a Cristo. Amar a Ele acima de todas as coisas, com todo o nosso coração, com toda a nossa força. A verdade é consequência disso. Da mesma forma como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim são vocês, assim somos nós, que alimentamos dEle. Que alimentamos dEle. Ele é o nosso Senhor. Ele é o nosso Senhor. Eu não sou o Senhor de vocês. Eu não posso dar uma missão para o Fábio. Eu não posso dar uma missão para a Mari, eu não posso dar uma missão para o Gu. Eu posso ver e olhar como eu olhei para a Carol com algo que ela já tinha falado para mim e um desejo e falar assim, vamos trabalhar nisso. Isso é possível. Mas eu não posso chamar ela para algo específico. Eu não sou o Senhor de vocês. Eu não posso fazer vocês me obedecerem. Apesar de nas escrituras dizer, olha, obedeçam os seus pastores, diz isso. Mas eu não posso mandar em vocês. Eu não sou dono de vocês, eu não morri por vocês. Eu não tenho um buraco nas minhas mãos por vocês. Eu não sou santo, eu não mereço. Eu sou mais um pecador. Eu sou mais um mendigo neste mundo. Mas Cristo é o nosso pastor. Cristo é o nosso pastor. Cristo é o nosso Senhor. Aí no verso 58 ele diz, mas aquele que se alimenta deste pão viverá para sempre. Sabe, os homens têm estabelecido doutrinas, pães estragados, coisas vazias. Como no início da palavra eu estava dizendo, estas pessoas não permanecem para sempre. Elas não permanecem para sempre. Chega uma hora que cansa, chega uma hora que desgasta, chega uma hora que eu não quero mais saber disso. Chega uma hora que a gente vomita tudo aquilo que a gente consumiu. Chega uma hora que a gente faz passar mal. Chega a hora que isso nos leva à sarjeta. Chega a hora que isso nos leva, sabe, a perder tudo por algo que não tem valor. As pessoas perdem suas vidas por algo que não tem valor. Mas quando nós nos alimentamos do pão da vida, nós permaneceremos para sempre. Nós permaneceremos para sempre. Nós permaneceremos para sempre. Eu quero voltar lá em Mateus. Ele diz assim, olha, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tome sobre vocês o meu jugo e aprenda de mim, pois sou manso e humilde de coração. E vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. O mundo está cheio de pessoas cansadas e sobrecarregadas. O mundo está cheio de pessoas cansadas e sobrecarregadas. Cansadas da vida, desiludidas, sobrecarregadas com o trabalho, sobrecarregadas com os estudos, sobrecarregadas com as tarefas, sobrecarregadas com suas famílias. O mundo está cheio de pessoas assim. Talvez algum de nós esteja assim. Talvez nós estamos assim. Sobrecarregados com os fardos que não foi posto por Cristo. Sobrecarregados com as coisas que não é de Cristo. Eu não estou dizendo que nós devemos trabalhar, que isso é uma obrigação nossa. Não estou dizendo que nós não devemos fazer alguma. Sabe, não estou dizendo que a gente não vai ter cansaço físico. A questão aqui, o cansaço aqui não é físico. O cansaço aqui é da alma, que abate o físico. Muitas das vezes nós estamos cansados fisicamente, mas a nossa alma está leve, a gente está em paz, né? Mas muitas das vezes a gente dormiu, passou o dia, o final de semana inteiro fazendo nada. E a nossa alma está cansada, pesada, sobrecarregada, como Maria estava. Aí a palavra é essa: venham a mim, a Cristo. É Cristo. Cristo é o pão que alimenta a alma. Cristo é o pão que alimenta a alma. Aprendam de mim, pois eu sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso. A nossa missão é ir aos cansados e convidar a eles a virem a Cristo e que aprendam dele. E aprendam dele. Envolve teologia, claro que envolve. Envolve esforço nosso, claro que envolve. Ficaremos cansados, claro que ficaremos cansados fisicamente. Perderemos noites, claro que perderemos noites. Dependendo da missão, iremos apanhar. como Paulo apanhou. Dependendo da missão, iremos sofrer injúrias, como Paulo sofreu. Dependendo da missão, nós iremos sofrer fisicamente, perder a vida como outros estão perdendo. Mas a nossa alma se alegrará como a alma deles se alegraram. Porque eles disseram, eu não sou digno de sofrer os mesmos sofrimentos que Cristo sofreu. Eu estou alegre por causa disso. É um contraste que o mundo não entende. É um contraste que as igrejas não entendem. É um contraste que as pessoas não entendem. Porque elas não olham para a cruz. Porque elas não olham para Cristo. Porque elas não olham para os montes. Porque elas não olham para o nosso Redentor. Porque elas não aprendem dele. Aonde está o nosso Senhor? Ele está aqui. Ele está aqui. Se você está cansado, há um lugar para descanso. Há um lugar para descanso. Há um lugar para descanso. Se você está desamparado, você pode olhar para os montes. Se você está perdido, existe um caminho. Se você está com fome, existe pão. Se você está com sede, existe vinho. Se você está triste, existe alegria. Se você está vazio, existe Cristo. Cristo é a resposta para fome e sede. Cristo é a resposta para o vazio. Cristo é a resposta para a tristeza. Cristo é a resposta para o cansaço. Cristo é a resposta para a falta de esperança. Cristo é a mensagem. Eu não vim para batizar, mas eu vim para pregar o Evangelho, que é sabedoria e poder. Que é sabedoria e poder. É Cristo. Somente Cristo, que vive em nossos corações, que vive em nossos corações. Quando eu penso em igreja, em nós, com... Cara, tô ficando velho, já faz 10 anos que estou envolvido com liderança de igreja. Vi gente entrar, vi gente sair. Vi gente fazer merda, eu fiz merda. Vi de tudo. Tava falando pro Gu hoje, eu vi de tudo. Eu vi pastor roubar. Eu perdi dinheiro. Eu vi... Cara, eu vi de tudo. Fiquei sabendo de um monte de coisa que é triste. Eu tava pensando em algumas coisas sobre missão. De eu indo pra algum lugar. Da responsabilidade de tudo isso. E muitas das vezes eu penso, Senhor, eu sou um vaso de barro. Um vaso de barro. Eu lembro de Paulo falando. Somos vasos de barro. Para que nós não venhamos nos gloriar. Para que a glória seja de Cristo. Com tantos desapontamentos, não era para eu estar aqui envolvido com tudo isso. Pensando logicamente. Mas Cristo... Escolhe loucos para confundir os sábios, fracos para confundir os fortes. Porque é Cristo que faz em nós e através de nós. Cristo seja a nossa mensagem, Cristo seja a nossa bandeira, Cristo é a nossa religião, é Cristo. Cristo. Eu vou fazer uma oração, eu vou dar esse tempo para vocês orarem, ajoelhado, sei lá, mas perguntem, aonde está ele? Aonde ele está?